suoi, giro suoi, avessi mi ero, giro suoi, giro suoi, giro suoi, se può figlio, giro suoi, giro suoi, giro suoi, avessi mi ero, giro suoi, giro suoi, giro suoi, se può figlio, mi procurava agora vai ter assunto. Só vim pra dar um salve, dá um salve. Escuta aí, ao contrário do que você queria. Zé Povi, tô na correria. Aqui ninguém é bobo doidão. Cusão, seu porra, porra, porra, louca. Cê pagou pra ver, apostou e perdeu. Vermes, que só faz peso. Quer fazer o que? Cê é assim, vida louca, cabulosa. Despreza o Zé Povi. Zé Povinho, pau no seu cu. Nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar. Veja no olhar, peixe morre pela boca. Tira o zóio, tira o zóio, tira o zóio. Vê se me erro. Tira o zóio, tira o zóio, tira o zóio. Zé Povinho, tira o zóio, tira o zóio, tira o zóio. Vê se me erro. Eu voltei, tô aqui. Só vim pra dar um salve que o prato tá nas pistas. DJ Bola 8, DJ Bola 8. Já era, tio.